partir desse momento, se apresenta para vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. De Belém do Pará. De Belém do Pará. O DJ que conquistou o seu público com muito trabalho e dedicação. Com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou o seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o super DJ Michel. O Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de saudade. Cineral. O supremo som do amor. Michel, o DJ do povão. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. De louco, e você não sai da minha cabeça. Boa noite, Né FM. Boa noite, toda a galera que já aqui com a gente. Vamos lá. Louco, boa noite, Duda. Como você fez a minha cabeça? Mamute show já na área, Mamute. O homem da loucura. Andando na rua, ei! No meio de gente. Toda essa gente parece você. No fliperama. E aí, Jazino? Na lanchonete. Olha o mestre, já tá por ali o mestre. Todo lazer me lembra você. Nossa amiga Nilda, mesa 8. Já com a gelada aí, né, Amélia? Coisa de louco. Boa noite, Amélia. Você não sai da minha cabeça. Pátio Baixandu já com a gente. O Edson. Alô, Pátio, bora beber, Pátio. Como você fez? Esquece ontem. Minha cabeça. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Dali Michel! Andando na rua, no meio de gente. Complexo Esportivo Terra Firme. Toda essa gente. Só começando, gente, vai de bola. E o Michel já tá por aqui. Aqui. Oi, meu amor! Ei! Super. Todo lazer me lembra você. Toma a xoxota aí. Bate, bate. Você não sai da minha cabeça. Tem uma aí. Não, essa não, aquela de ontem. Como você fez a minha cabeça. Começando os trabalhos. O que vou fazer? Se tomou conta de mim um sentimento estranho. Vai, mestre. Que já não tem mais fim. Ah, ladrão. Só quem amou. Ei! Só quem sofreu. sofreu por amor. Passando o DJ Rose do Pop com a gente, o Rose. Entende como é triste gostar de alguém. Rose, vai tocar ainda, já tocou. Eu amo. Já é. Me perdi de amor. Ei. E agora minha vida pertence a você. Abre tudo, tudo, tudo. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Amigo Serginho Afonso. Joga o mestre Zezinho, hein? Bora, meu irmão. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. Amigo parceiro Léo, Giliberti, já aqui com o Michel, obrigado. Aqui na TFM. Alô da Adidas, qual é a parada? Eu vou sonhar. Qual é a transação? Bora ver. Eu vou sonhar com você. Bora, TFM! Pois tudo que é. Meu parceiro Scorpion com a gente, aí dos manos. Ter você aqui. Agora é manos, né, Edson? Eu amo. Cortou o cabelo. Me perdi de amor. Ei! E agora minha vida pertence a você. Bora, Def. Pra acordar. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não. Ele fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você. Essa amiga Nilda Amélia já endoidando desde cedo, hein? Tá por aqui, ó. Tá com esse patrão aí, né? Salve, Lé. O amor não é assim. Hoje você vem a mim. Só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Saudade. Amar você não sou capaz. Não fui eu que quis o fim. E aí? DJ Michel, o DJ do povão. Vamos lá! Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. Engano seu, ninguém precisa saber. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Maior surpresa, com certeza você vai fazer. Olha o mundo aí, o mundo é assim, cara. Nesse mundo tem gente boa. Mas também Rodrigo da Rádio Nossa com a gente. Mas, alô, Pátio Baixanu, você é o Edson GDB. Ontem na Top Jogo, Michel. E hoje aqui na Terra Firme, olha aí. O segredo é alma do negócio. Aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Vaidade não é defeito, é coisa natural. Mas pela raiz é que gente sempre se corta o mar. Edson GDP e Paty Paysandu, o casal aventureiro do som do amor. O supremo som do amor. Eu digo por mim que errei muito até aprender. Segura que vem, que vem. Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. Ei. O segredo é a alma do negócio. Aceita este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Chega aqui na Terra Firme, fazer uma onda legal, só começando, e o Michel já por aqui, vamos lá! Cineral. Ei! Oi, meu amor! Alô, mestre! Eu saí com você. E aquele CD, mestre? Para lhe falar de amor. É dor. Quando provei seu beijinho. E aí, Amélia, você sabe. A palavra me faltou. Você não admite. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Lhe disse a Moisés, seu Moisés. Um olhar. Não, Moisés. Foi minha primeira vez. Solteiro. Isso eu não soube. Ontem já. Foi ontem, dia dos namorados? Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Pensou dia dos namorados? Isso é tão natural. Não me queira mal. Para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Bora lá! Até perdi minha. Chope na mesa 8! Fiquei sem saber. Bora, Nilda! O que falar. Tudo que eu tinha a dizer. E disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mais. Bora, Betinho! Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela. Olha quem tá com a gente, os solteirões. Cantando amor. Solteirões do amor, já por aqui. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar. Marcelo Léo da Adidas com a gente. Andando de mãos dadas. E aí, Léo, lá do Jurunas, papai. Coração. Vadira DF hoje. Como na letra da canção. coração. E aí, mestre? Fechei os olhos esperando pelo fim. Fala aí com o parceiro Rodrigo da Rádio Anágua, a gente. Bora, Rodrigo. E de ouvir você chamar por mim. Sonhos não se sonham se você nunca viveu. Momentos de amor. Saudade. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os bailes domingo de tarde na casa de alguém. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. E a saudade? Na minha saudade. Bora até a firme. Com você estou dançando num domingo à tarde. Romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Bora, Duda! Outra vez manchasse meu balão de batom. E a nossa galera da saudade vai chegando junto balão. Hoje aqui no Complexo Esportivo da Terra Firme. O tempo não volta. E o Michel do Cineral já dedurando. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Cineral. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Ai, Amélia. Quando a noite cai. Olha a noite, Amélia. No seu quarto a luz acende. Quatro paredes. E você se surpreende com o corpo de mulher. E mulher, nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar. Será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Bom dia. Gravando CD aqui da Terra Firme. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Essa amiguirada com a gente, Marinã. E você não sabe. Bora! É que eu desejo. Vai debaixando o Edson. O amigo Moisés aqui com a gente na Terra Firme. Você nem toca. Quem será? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Só pra detonar, vamos lá. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte. Bora, Nilda. Da minha alegria. Ela dá valor. Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu. Eu era dele. Tudo acabado. Alô, Betinho. Fiquei tão triste. Já duas aí. Mas não me queixo. Ninguém vai me ver chorando. Ei! Vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho. Namorar, né? Namorar com ele. Bora, mestre. Ele era meu. Olha, mestre, segunda-feira tem Palácio dos Bares, viu? Ele... A nossa segunda da ressaca, tradição. Toda segunda, Palácio dos Bares, o Michel Borlado. Fiquei tão triste. Vai lá, Amélia. Mas não me queixo. Alô, Rio. Ninguém vai me ver chorando. Vamos no Flash Brega. Flash Brega, uma maneira gostosa de recordar. Nesse instante, por onde ela anda? Infelizmente, alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai! Vai lá buscar. Bora, passarinho! Traz esta mulher. Olha quem chegou com a gente, meu parceiro Formiga. Fala, Formiga, ele é a primeira dama, chega aqui com a gente. Grande Formiga. Velha guarda nas aparelhagens. Darei-me pago, darei minha gratidão. E você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão. E você jamais sai do meu coração. Zezinho, o Remo perdeu de 3 a 0, rapaz. Não acredito nisso, olha. Vai morrer. 3 a 0, olha. Sou capaz de morrer. Bota fogo. Tchá, tchô, tchá. Ei! Zezinho Radional, Zezinho Remista e o parceiro Afonso, lá na mesa 8. Quero saber nesse instante por onde ela anda. Alô, Apolo! Infelizmente, Apolo, não te preocupa que vai piorar. Passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Adidas, como é que é? Parceirão do Michel. Traz esta mulher pra perto de mim. O som do amor. Você, o que você deu? Deu vida para mim. Ainda deu a vida, Amélia. Eu te quero mesmo assim. Esse amor é forte. Sempre somos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Você gostou? Gostei, gostou. Estou, velho. Ontem. Onde foi? Chique Estrela. Gostei, gostou. Gostoso. Pode dance. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. É Cineral, meu amor. Bora, TF, vem de bom. Só começando. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Que falem de mim pra você, meu amor. Não importa, viu? Não me importa. O que importa? Não importa que falem de você pra mim. Pouco me importa. E aí, Davi? O que importa é que você me quer e me aceita do jeito que sou. Vem, vamos fazer amor. Eu te amo com todo esse jeito. Eu te adoro com todo defeito. Eu te quero, eu te curto, porque tenho todo o direito. Eu te amo com todo esse jeito. Eu te adoro com todo defeito. Eu te quero, eu te curto, porque tenho todo o direito. Eu me sinto feliz quando estou. Oba! Em teus braços. E a terra firme, bora, meu irmão. Com todo o seu jeito selvagem me faz delirar. Passando o Léo da Adidas, já com a gente. Me arranha. Alô, formiga! Os cabelos. Ele e ela, meu irmão. Morde minha boca com aquele seu jeito. Aniversário, com né? Cara mais cínica. Bora ver, aniversário. Me diz assim que me ama. Ei! Ei! Ei. Bora curtir! Eu me sinto feliz quando estou em teus braços. Com todo o seu jeito selvagem me faz delirar. Me arranha, me puxa os cabelos. Morde minha boca com aquele seu jeito. E aquela cara? Com a cara mais cínica. Me diz assim. Super DJ Michel, pra cima, te amo, meu DJ! Com todo esse jeito. Dali, Michel! Acordar, bora curtir! TF! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia carinhosa, beijar teus, vai, índio, lábios, queria beijar teus lábios, queria, minha índia dengosa, e dizer-te, olha os solteirões com a gente, minha linda rosa. O supremo som do amor. O supremo vem aí. E aí? Com teus olhos me falava. Amigo Léo, a Lia. A Lia Leal, amiga Jéssica Manuel, tá aqui do meu ladinho, só curtindo o Michel. Com teus olhos me anunciava, meu amor me enganava, quando eu estava ausente. Essa amiga Suzy Gouveia, eu estava ausente, tá aqui com a gente, Terra Firme. Meu amor me enganava, minha indígena. Para Léo Mancha com a gente, um abraço, minha irmã. Beija teus, oba, lábios, queria. Ei! Beija teus lábios, queria, minha íntima tem gosta, e dizer-te, minha linda rosa. Você quer? Quero você pra mim. Oba! Bora, Pati! Bora, bebê, Pati! Bora, bebê, caipirinha! E gelada, gelada também. Bora! Bora, Adson! Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos. Eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Bate aquela xoxota de ontem. Quero você pra mim. Flash Brega, uma maneira gostosa de recordar. Oi, meu amor. Você quer, hein? Quero você pra mim. Afonso aí. Tudo que podia aqui. Bora, Zezinho. Remista. Editor. E o Radionar. Em todas as promessas de amor. Bora, Nilda. Olha a Mel aí. Agora ela diz que vai voltar pro seu antigo amor. Aquele que ela. Será ele? Não amar e lhe maltratou. Como foi ontem o dia dos namorados? Ai. talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Bora, parceiro Formiga! Bora, Paula! Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O Supremo vem aí. Alto Astral! E de Michel aqui na Terra Firme, bora! Só começando! Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Aquela solidão. Eu olho teu retrato. O cara sem namorada ontem. Ele vai pro quarto. Aumenta minha sede. Ele pensa na ex, Amélia. Eu fico assim na mão. Ei! Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. E aí? Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Responde. Você é louco? Tô louco por você. Ah, você é louco? Tô louco por você. Dali, Michel! Sozinho no meu quarto me sinto vazio. Minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. Alô, Alô, Serginho Remista, tá com a gente. Aumenta minha sede. Bora, Serginho. Eu fico assim na mão. Serginho Remista. Quem mandou? Bora, Afonso. Serginho da Rádio Não. Vendendo a cada passo e a cada olhar. Bora, Formiga. E nos sonhos eu me pego te beijando. Ei! Deus, carinho. Sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. O que você não quer? Não quero saber se você vive bem ou ruim. Bora, Amélia! Sei que me sinto muito bem assim. Amélia, direto da passagem Alegria, Alegria. Aqui pra Terra Firme, hein? Bora, Pátio Baixanu, bora de show! E Moisés, e Moisés? Esquece, Moisés. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Chora, Moisés. Foi você, mas estou realizado. Chegou a sua vez, né? Não quero saber se você vive bem ou ruim. O mundo gira. Sei que me sinto muito bem assim. Faz o pix, Mojeste. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Lá vai no teu PV o pix, lá vai. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Cadê o garçom, rapaz? Garçom, traz mais um copo. E é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro, vai beber. Se eu cair aqui no teu bar, olha, por favor, me deixe no chão. Alô, Edson! Sou um profissional, papo. Não te preocupa, Edson de Rocha. A gente vai deixar você no chão. Ô garçom, mais uma cerveja. Ei! Eu quero jogar essa paixão. Sou um profissional, papotinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu quero afogar essa paixão. E aí? Se eu bebo todas é porque... Por quê? Tenho dinheiro. Bora, Rodrigo! Não é da cor. Rodrigo, segue o Michel. Daqui a pouquinho o Michel na pedreira. Lá no Ponte da Dijão. E é aqui pro meu companheiro. Vou chegar no 12 lá. Garçom, mais uma cerveja. Ei! Eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar. Oi! Por favor, me deite no chão. E o quê? Sou um profissional, papo de carteira na mão. Ei! O garçom, ei! Mais uma cerveja. Eu quero afogar nessa paixão. Sou um profissional. Bora, Guti, bora! Só começando, terra firme. Não sei se é um sonho ou se é ficção. Se eu te amo de verdade, é ilusão. Só som do amor. Ontem eu te encontrei no meio do quarteirão. Depois som do amor. Alô, Zazino. Tá 0-0 aqui, Zazino. Não sei se é um sonho ou se é ficção. Se eu te amo de verdade ou se é ilusão. Ontem eu te encontrei no meio do quarteirão. Depois das 10 na Avenida São João. Não sei se é um sonho ou se é ficção. Se eu te amo de verdade ou se é ilusão. Ontem eu te encontrei no meio do quarteirão. Depois das 10, na Avenida São João. Eu te amei, foi lindo te encontrar. Eu te amei, foi lindo te encontrar. Eu te amei, foi lindo te encontrar. Eu te amei, foi lindo te encontrar. Foi lindo. E relembro das mil e uma noites. O Apolo tá de volta. Aí com a primeiríssima, né, meu irmão? Coisa boa. Mil e uma noites que eu sonhei contigo embaixo. Saiu da pedra. Vai, Dego, olha. Olha, Dego, firme. Sonho com você um dia perto de mim. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. Bora, Afonso! A vontade de... Serginho Remista! Alô, Serginho Radional! Bora, Nilda! Olha, Nilda, terça-feira tem pureza, o Michel por lá, viu? Nada é se amar. Vai, é. Dentro do meu quarto, na minha cama, terça-feira tem Michel no Pureza. Pensamentos vão. Oi, meu amor! E me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. grita. Dali Michel! E te chama a galera! Alô externa, bora até a FIVA de mão! Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Eu sou latino-americano. Bora, Betinho! Que não late mais em Tortucano. Olha quem chegou, meu parceiro Tião do Saco. Amazonas. Rapaz, a galera invadindo aqui, ó. Uma mistura de línguas. Só começando, bora. Que ela mesmo dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um foife aceso. Meu parceiro Marcelo do Isque já por aqui, viu? Fui ver Chicago. Considerado. Alô, Marcelo! Fui na Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Ben só na meia-noite. Bora, Amélia. Mas o vampiro não apareceu. Com a gente, hein? A minha tentativa foi em vão. Você sabe? Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Bora, mulher! Daqui a pouquinho ele me chama no Ponte da Djalma, lá na nossa pedreira, babá. Para, Talibãs, tô chegando aí. Tanto tempo esperei pra mim um amor tão legal assim. Égua do Sul, babá. Esperei você até que te encontrei. Amiga Lia Leal, amiga Jéssica, o Manuel, você... o Daniel Cardoso aqui com a gente, com o Michel. Amiga Júlia, alô Farina. Fazer. Quando estou perto de você, tudo pode acontecer. Num abraço apertado, um beijo eu te dei, à luz da lua. Quando dei por mim, já estava envolvido. Num abraço apertado, um beijo eu te dei, à luz da lua. Quando dei por mim, já estava envolvido. Adoro supremo som do amor. Eu quero viver te amando numa fúria louca, sentir os teus abraços e teus beijos, dizer que sempre quero te amar. Canta, mulher! Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Zezinho, dá valor, Zezinho. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada, é com você que eu quero viver. Zezinho da Radional, na boa companhia da Amélia, né? Afonso! Serginho Remix. Eu quero ser. Vem! Vem, amor! Alô, tchau, cadê o tchão do sal? Vem correndo para mim. Uma rosa em teu jardim. Ei! Eu quero coração, cara. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. No sal! Quer aqui com o Michel, bora tchau! Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Sal! Bora, Rodrigo, como é que é, Rodrigo? Fala, Edson! O coração está clamando. Volta, vai! Volta! Amor! Fuma, Amélia, fuma! Sem ter você, estou chorando. Vem! Vem! Este meu pranto. Bora ser agarradinho agora, bora. Bora aproveitar. Galera chegando junto aqui no complexo da Terra Firme. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É? É saudade de você. Vem machucar o coração, já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade você, amor. É Aquele abraço aí da Meli Brejária. A nossa amiga Paula aí, a mulher do Formiga, tá com a gente, é verdade. Feliz aniversário pra ela. Hoje ela tá de berço, completando mais um aninho de vida aí, ó. Parabéns, Paula. Felicidades a você, viu, mulher? Fala, Formigão! Me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. Saudade. De saudade de você. Três. Amor. De saudade de você. Passando Marcelo do Ixi com a gente, uma Marcelão. Cadê o uísque? Sala gelada, ô. De saudade de você. Bora, Coutinho! Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Aí um abraço aí, seu Roberto, seu grande patriarca aí do Robertinho do Hobby. É verdade. Abraço, seu Roberto. Abraço a você aí. Papai do Betinho. Oriente, ei! Não vê que eu estou a vir. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te... Amigo Léo, a Lia Leal, a Jéssica, o Manuel, o Daniel Cardoso. Alô, Farinha! Salita Maia, sua primeira dama. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente. Amigo parceiro Miguel, o amigo Carlos aqui com o Michel, obrigado. Alô, Terra Firme! E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz. Papai do Betinho, verdade, tá com a gente. E assim, família Robson! Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples é a solução. Não é mais o que ali, solteirões da saudade com a gente. Sou tão simples, e tão simples é a solução. Não é masoquismo. Ali acabou o dinheiro da Suzy Gouveia, viu, Amélia? Ela vai pedir um pix pra você. Emprestado. Dona Marilete aqui comigo. Ela gosta, é fãzona aqui do trabalho do Michel. É muito gratificante isso, viu, Paulo? Dona Marilete, lá do Siqueira, tá aqui comigo. Eu vi o Michel de perto hoje aqui no Complexo da Terra Firme. Obrigado, Dona Marilete. Tamo junto. E faz feliz mil corações, e assim sonhei demais. Mas tão breve você vem dizer que gosta, que gosta. gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o mesmo hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o mesmo hoje gostar da solidão. E o Michel aqui no Complexo da FIM. Oh! A dona Marilete! Vai sobre a noite dançar. Oba! Oba! Se você ficou na pior. Quanta saudade, cara. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Oi, oi, oi. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Bora, TF. Lembro de você. Me colo pra cima. A falta que me faz. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Pega a boquinha de roxo do pop. Pra sumir. Pra continuar a festa aqui hoje. No Complexo da Terra Firme. Bora, Nilda! Mais outra noite tão só. Bora, Nilda, pra cima! Se você fico na pior. Olha, amanhã tem Michel no Palácio. Terça-feira no Pureza. Talvez quinta-feira lá no Palafita. Ei! Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Puxar mais um, bora! Bora puxar mais uma aqui na Terra Firme! É o Michel do Sul, né? O supremo som do amor. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. E a parte da valor. Você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Amigo parceiro Edson GDP com a gente. Ele é a parte mais do sempre aqui do nosso ladinho. Já curtindo Michel aqui na Terra Fim. Daqui a pouquinho. Vamos até a pedreira. Existe amor, pegue em minha mão. ai, ai, papai. Já estamos gravando o CD aqui, Zezinho. É saudade. Como é que é? Quanto tempo eu estou aqui esperando por você, meu amor. Olha só, meu amor, eu nunca mais sorri. Bora lá, Dadidas! Te amo tanto e você não vem. Você não vem porque não quer. Pode voltar quando quiser. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão pra acabar com a minha solidão. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão pra acabar com a minha solidão. Bora curtir, é firme! O som do amor. Som do amor. Cineral. Dali Michel. Super. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. No rosto do pop. Vamos lá, formiga. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. Chega no Supremo, formiga. Me deixam ser. Quero que tu fique na frente da caixa. De vontade de tocar. Saudade. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Amigo Juno, Juno do Camarão aqui com a gente. Um abraço do Michel Juno. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou. Estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. De manhã quando abro a porta e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. E aí? Manda a firme! Queria estar a todo instante contemplando teu semblante. Bate o Paixandu, Adson GDB já com a gente. Aqui do nosso ladinho, Salamana. Aqui no complexo. E aí, formiguinha? Tá com a gente, considerado. Coisa boa. Bora, Rose. Bora, Rose. Vem te embora, Rose. Vamos lá! baixo agora, vai. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias. Oba! Sua voz tropeçava também. Como é que é, formiga? Me falava da infância. Conhece o Léo da Adidas aí, ó? Nunca teve. Considerado, rapaz. Nunca teve amor, não sentiu. Alô, Zazino! De alguém. Amanhã Palácio, terça-feira pureza. Nem sequer ouviu a palavra. Ei! E o seu ninho não existe. Vai trabalhar, Zazino. Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Amigo Marcelão Luiz aqui com a gente, bora Marcelão. De onde ela veio, pra onde ela vai? Gente boa, gente nossa. Bora Marcelão. Não sei dizer. Teve amor, não sentiu o calor de alguém. Ou oh. Olha o Serginho Remista aí. A palavra carinho. Tá com tudo, hein, meu irmão? Alô, Afonso! Existiu. Sinceramente, eu chorei de tristeza. Essa galera na mesa 8 aí, pai Dega, viu? Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Oh. Depois de tudo que eu vi. Para, Rosa, depois da próxima é você, Rosa. Me esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio pra... O supremo som do amor. O som do amor. De onde ela veio, pra onde ela vai. E eu sei dizer. Coisa boa. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Saideira do Michel. Valeu, Terra Firme. Só que seu amor pode me fazer. Lembra de quem, Marcelão? É tudo que eu sei. O meu coração me diz. Só que o seu amor tem o tom da estação. Cineral. DJ Michel. É brisa. Super DJ Michel. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte. Meu bem, agora eu tô na sua. Olha aí, com todo o coração. Alô, tio do céu. Eu sei. Vai, vai. Eu vi na luz do seu olhar mil sonhos de amor que o tempo não vai apagar. Só o seu amor. Olha, abraço ao seu amigo Júnior. Feliz. Grande Júnior, rei do camarão, aqui com a gente. Obrigado, Júnior. Valeu, meu irmão. É tudo que eu sempre quis. E eu? Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. Amigo Kiko da Belém Céu com a gente. Alô, Kiko, abraço a você, meu irmão. Valeu. Obrigado, Bate Edson. Alô, Moisés. Saudade. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora